pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. A resposta certa sempre será, sempre virá tão somente de sempre será, sempre virá.